Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, a recomendação da OMS para um sono regulado é de 7 a 9 horas. Porém, alguns problemas como insônia e sonambulismo são uma das causas que impedem que o paciente possa dormir adequadamente, ou quando não impedem, retiram o potencial reparador do sono. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre os distúrbios do sono. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre distúrbios do sono, vamos conversar com a supervisora do Serviço de Neurologia do HC e vice-supervisora do Programa de Residência Médica em Neurologia do HC, Clélia Franco. Doutora Clélia, seja muito bem-vinda ao Saúde é o Tema. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Convidamos também para a conversa o neurologista e médico do sono, Igor Figueiredo. Igor, também seja muito bem-vindo aqui ao Saúde é o Tema. Obrigado pelo convite, pela essa oportunidade e o prazer estar dividindo o espaço com minha professora, né, doutora Clélia. É sempre um prazer. Em alguns anos a gente estava na sala de aula e agora dividir no mesmo ambiente é sempre um privilégio. Também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Paulo Felipe Bezerra, que vai fazer as perguntas comigo hoje. Paulo, também seja muito bem-vindo aqui a esse espaço do Saúde é o Tema. Obrigado, Isabel. Bom dia, doutora Clélia. Bom dia, doutor Igor. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, doutora Clélia, eu vou começar te perguntando o que são os distúrbios do sono. Os distúrbios do sono é um grande grupo de transtornos classificados, né, pela classificação internacional dos transtornos do sono, em grandes blocos, que comprometem tanto o sono em si, como o ritmo circadiano de sono e vigília. Então, a gente pode dizer que os principais transtornos do sono são transtornos respiratórios, que é a apneia obstrutiva do sono e a insônia, mas existem vários outros transtornos que a gente vai conversar aqui no programa. E, na verdade, todos esses transtornos, de alguma forma, vão adjudicar a qualidade do sono, e muitas vezes a quantidade do sono, ou desregular o momento do sono, de forma que esses indivíduos com transtorno vão estar, de alguma forma, privados. E é isso que a gente vai ter várias repercussões fisiológicas. Né? Certo. Como é que a gente pode caracterizar esses transtornos do sono, doutor Igor? Você pode falar um pouquinho sobre? Doutora Clélia, acho que deu uma introdução bem adequada, né, do que seria esse transtorno do sono. Para classificá-los, eu particularmente gosto muito de usar a classificação internacional. A doutora Clélia adiantou, na verdade, são blocos de doenças em que a gente vai ter os transtornos respiratórios do sono, talvez a apneia realmente seja o carro-chefe, né, o que a gente vê com mais prevalência. A gente tem também os transtornos do ritmo circadiano, que particularmente eu sempre tive muito interesse, porque infelizmente a gente não tem uma formação muito adequada disso na graduação, né? Então, quando a gente se depara com esse grupo de transtornos que são extremamente comuns, como o transtorno de atraso de fase, né, em adolescentes, e muitas vezes recebem diagnósticos errados. A gente tem ainda o transtorno de insônia, a hipersonolência de origem central, que a narcolepsia talvez seja uma das condições mais conhecidas. Tem o transtorno de movimento relacionados ao sono, como a síndrome das pernas inquietas, né, a doença de Willis-Ekman. Então, assim, né, tem diversos grupos de transtorno de sono que a gente vai caracterizar de acordo com esses blocos, né, que a doutora Clélia adiantou. Então, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação exatamente para que a gente vá agrupando em caixinhas, né? E a gente vai adequando, realmente pensando nos diagnósticos diferenciais a depender do que vem surgindo, né? Da queixa do paciente. E, doutora Clélia, quais são as possíveis causas que podem prejudicar o sono do indivíduo? No mundo atual, existem três principais transtornos mais prevalentes, né, que comprometem o sono. Entre eles, a insônia e a apneia, a insônia crônica e a apneia obstrutiva do sono são muito prevalentes, principalmente na população adulta, mas afetam também a população pediátrica, né, as crianças. E mais recentemente, no mundo moderno, um terceiro transtorno que eu gosto de chamar muita atenção, que a gente chama de síndrome do sono insuficiente, que virou uma epidemia, né? E é quando a gente passa a dormir pouco, porque a gente troca ou substitui horas de sono por outra atividade. Né? Então, a vida moderna faz com que a gente passe a ocupar muitas horas do período noturno com atividades de trabalho, atividades sociais ou recreativas, né? E a gente avança com essas atividades para o horário noturno, muitas vezes pela madrugada, encurtando muito o tempo total de sono, de acordo com as nossas necessidades, indo contra as nossas necessidades fisiológicas. Né? Então, isso faz com que o sono fique bastante encurtado e o indivíduo que faz assim de forma crônica, ele acaba ficando privado cronicamente. Isso caracteriza ter sintomas de uso, que a gente pode comentar depois especificamente. Então, as pessoas que dormem pouco por uma troca, né, do horário de sono com outra atividade e faz isso de forma rotineira e crônica, ele acaba ficando desenvolvendo sinais e sintomas dessa síndrome do sono insuficiente. Então, a insônia, a apneia obstrutiva do sono e a síndrome do sono insuficiente são as três principais, transtornos mais comuns, mais prevalentes no mundo atual. Então, a gente caracteriza esses sintomas perguntando ao paciente, né, as queixas assim, noturnas relacionadas ao sono, depois a repercussão diurna que isso possa estar trazendo. E muitas vezes isso é suficiente para caracterizar e dar diagnóstico, como é o caso da insônia, né, na maioria das vezes. E na síndrome do sono insuficiente também, muitas vezes a gente consegue, fazendo uma investigação, conversando com o paciente na consulta, a gente consegue já caracterizar o possível diagnóstico. E muitas vezes a gente precisa lançar mão de exame complementar. E na maioria das vezes é uma polissonografia. E outras vezes, quando existe queixa, por exemplo, de sonolência excessiva, muito importante, a gente pode precisar de outros testes. E a gente avalia como, por exemplo, os testes das latências do som. Mais ou menos assim. Não sei se eu respondi a pergunta, que eu entrei em outros assuntos. Acho que foi respondida. Sim. Doutor Igor, pegando esse gancho dos sintomas que a doutora Clélia tinha falado, além da dificuldade de dormir, claro, quais são os outros sintomas mais comuns dentre esses distúrbios do sono que o senhor tinha listado anteriormente? É o que é curioso, que a gente sempre pensa assim, transtorno do sono, então o paciente tem ou deve ter dificuldade para dormir, mas não necessariamente. A gente vê a rotina, acho que dos consultórios, dos ambulatórios, é o paciente que se queixa de um sono demais, excessivo, ou um sono de menos, que já seria mais a insônia, a dificuldade de dormir. É que eles têm também essa percepção subjetiva de que dormem menos do que efetivamente eles dormem, né? O estado de hiperalerta da insônia. Mas o que é mais curioso é que, acho que é importante a gente conscientizar as pessoas de que muitos dos sintomas que aparentemente não estão relacionados ao sono, mas eles podem se fazer presentes. É muito comum, por exemplo, a gente ver adolescentes que fazem jet lag social, ou seja, eles dormem muito tarde, mas têm que acordar cedo pelas obrigações de colégio, de cursinho. Então, vem sintomas como irritabilidade, dificuldade de concentração, muitas vezes ganho de peso, porque a gente sabe que a privação do sono crônica vai levar a uma desregulação hormonal, principalmente de grelina e leptina. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas com queixas que a gente nem pensa inicialmente em associar aos transtornos do sono. Então, acho que o carro-chefe realmente dos transtornos do sono é o clássico, né? O paciente que tem muito sono durante o dia ou pouco sono durante a noite. Mas é sempre bom salientar esses outros sintomas, como irritabilidade, dificuldade de concentração, ganho de peso. Inclusive, tem um artigo bem interessante que foi publicado na Nature, né? Nature Review, em que ele mostra que uma das consequências da privação crônica de sono, né? O nome do artigo é The Human Sleep Deprived Brain, que ele diz que uma das consequências de uma privação crônica de sono é exatamente a perda de empatia. Então, o indivíduo ele perde a capacidade de interpretar as emoções das outras pessoas. Ou seja, imagina só, você privado de sono, você começa a ficar irritado, a impulsividade é uma marca da privação do sono, acredita-se que a privação do sono ela leva a uma desinibição, né, do córtex pré-frontal sobre a amígdala, né, que é o nosso grande centro da irritação, do medo. Então, a pessoa fica mais irritada, com piora da concentração, perda de empatia. Imagina as consequências para o seu relacionamento pessoal, né, interpessoal dessas pessoas. Então, é sempre bom a gente salientar que, além do sono demais ou sono de menos, esses outros sintomas, principalmente sintomas neuropsiquiátricos, né, comportamentais, eles também se fazem presente em grande parte dos transtornos do sono. Doutora Clélia, você tinha falado também do diagnóstico, a não ser que a senhora queira comentar mais algo desses sintomas. A senhora tinha falado do diagnóstico e que é necessário, às vezes, alguns exames. Você poderia explicar como é que acontecem esses exames, como é que eles se dão, como é que se dá o processo todo de diagnóstico? Depois eu vou até querer retomar essa questão de de transtornos do sono com um impacto na saúde em geral, que é uma coisa super importante, vocês me lembrem, que às vezes a gente começa a falar uma envereda por um campo e esquece também de reforçar outras áreas mais assim, dentro da temática, né? Em relação a diagnóstico, a gente sempre pensa em diagnóstico primeiro clínico, né? Então, a gente sempre vai precisar fazer o que eu digo de semiologia do sono, né? A gente, durante a consulta, a gente vai precisar investigar como é que é o ritmo, na verdade, de sono e vigília dessa pessoa, né? Então, investigar quais são as atividades diurnas, quais são as atividades noturnas, para a gente entender como é que está esse ritmo, né, de ciclagem do indivíduo. Então, para ver se durante o dia, por exemplo, ele tem sintomas de sonolência excessiva, que é muito comum em quem tem privação de sono, principalmente quem tem privação crônica. Então, se o indivíduo está tendo sonolência em contextos ou em momentos em que a sonolência não deveria acontecer, como, por exemplo, quando ele está em atividades de trabalho, né, quando ele está estudando, quando ele está se alimentando, quando ele está, às vezes, até em reuniões, né, onde o nível de alerta é necessário para aquela situação e, às vezes, ele não consegue se manter desperto e a sonolência passa a ser, inclusive, muito disfuncional, muito prejudicial. Sonolência é um fator de grande para acidentes. A gente tem que lembrar que acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito, até 30% é o que dizem os estudos, mas eu acredito que isso ainda é subdiagnosticado. Eu acho que muito mais do que 30% dos acidentes automobilísticos acontecem por cansaço e sono. Privação de sono, cochilo, né? Ou às vezes você não cochila, mas você está com o nível de alerta mais baixo e você fica com os reflexos mais diminuídos, o nível de percepção diminui e você às vezes sofre um acidente ou comete um acidente por baixo nível de alerta, né? Então, isso é uma coisa bem preocupante em relação tanto ao trânsito como também acidentes de trabalho, né? Acidentes para quem trabalha com máquinas de risco, operários, por exemplo, aeroviários, né? Então, na área mesmo da gente de saúde, né? A gente vai trabalhar com sono, pode ter decisões inapropriadas, não conseguir fazer uma boa avaliação da situação, né? E a gente sabe o quanto é prejudicial para a cognição e para a tomada de decisões quando a gente está com humor e com a percepção comprometida por uma sonolência, né? Sono de má qualidade, tanto de forma aguda quanto de forma crônica. Então, a gente vai investigar todas essas queixas de urna, focando no nível de sonolência alerta durante o dia, além dos outros sintomas de fadiga, né? E irritabilidade, como eu já falou, mudança de comportamento. À noite, a gente sempre vai dar atenção à semiologia do sono, quando é que ele começa a ter a sonolência noturna, qual é o horário que ele vai dormir, a latência, quanto que ele demora para pegar no sono. O adulto espera-se que essa latência esteja entre 10 e 30 minutos. Abaixo de 10 minutos, a gente considera que isso é já provavelmente uma sonolência patológica. Pode ter uma causa até conhecida, às vezes é porque eu dormi mal na noite anterior, né? Mas abaixo de 10 minutos a gente se preocupa, acima de 30 minutos a gente considera que é uma dificuldade para iniciar, que pode ser uma insônia inicial. A gente vai ver como é que a qualidade do sono, se ele é muito fragmentado, se o indivíduo desperta muitas vezes, para que é que ele desperta, se ele desperta muitas vezes para ir no banheiro, que pode ser uma coisa já patológica, se ele está urinando muito à noite, pode ser um sinal de que o sono está ruim, né? A apneia do sono, por exemplo, pode aumentar muito a necessidade de ir ao banheiro durante a noite. Isso é às vezes, é uma coisa que o paciente fala e a gente não liga uma coisa com a outra, né? O sono fragmentado e agitado. Nas crianças, às vezes, ela não chega a despertar, mas se mexe muito, o sono é muito agitado, né? Ela muda muito de posição, faz hiperextensão da cabeça, é muito comum em criança que tem apneia, né? Fragmentado por parassonias, às vezes levanta e tem sonambulismo, né? Às vezes tem terror noturno. Pode ter um despertar confusional, isso é muito mais comum em criança e adolescente, mas o adulto pode voltar a ter esse sonambulismo, essas que a gente chama parassonias, por conta de apneia do sono, que não seja tratada, ela aumenta ou engatilha o surgimento novamente de parassonia. Né? E quando desperta, quando é um despertar consciente, quanto tempo ele volta a dormir? Se demora mais de 30 minutos para voltar a dormir, é uma insônia de manutenção, né? Claro que isso tudo, a gente disse que é um transtorno quando isso vem se repetindo mais do que 3 vezes por semana e mais do que 3 meses, para a gente caracterizar como transtorno crônico. Pela manhã, se tem um despertar muito precoce, de madrugada, e não consegue voltar a dormir, é insônia terminal, é uma dificuldade para fazer a manutenção no final do sono. Durante o dia, a gente já falou, cefaleia pela manhã, uma queixa importante da gente registrar para quem está dormindo mal, né? Às vezes é um tipo de enxaqueca que acontece junto com privação de sono ou sono de má qualidade, mas pode ser a cefaleia da apneia obstrutiva, que passa a noite toda fazendo uma queda do oxigênio, né, no sangue, que a gente chama de saturação. Isso pode dar uma cefaleia típica ao acordar, que é da apneia. É claro, hipertensão arterial descontrolada geralmente piora na madrugada, né, nessa última fase do sono. A cefaleia também pode ser um sinal de hipertensão arterial descompensada. Isso tem muito a ver com o sono. Lembrar que o sono de má qualidade, principalmente a apneia obstrutiva, a insônia, eles aumentam muito o risco cardiovascular, cerebrovascular, aumenta o risco metabólico, né? Pra gente, aumenta o risco de desenvolver diabetes, hipertensão, doença cardíaca, arritmia cardíaca, aumenta o nível de colesterol e você pode desenvolver dislipidemia pelo sono de má qualidade. Aumenta, na verdade, a mortalidade, né? A gente sabe que tem vários estudos correlacionando insônia e a apneia obstrutiva do sono com o maior risco de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, né? Prejudica muito, o sono de má qualidade prejudica muito a imunidade, aumenta o risco de desenvolver doenças infecciosas e também desregulação imune com risco aumentado para câncer, né? Sabe que o sono de má qualidade pode, cronicamente, se não tratado, pode aumentar esse risco de desenvolvimento de câncer. Então, à noite, a gente pode investigar. Se a gente fez toda essa avaliação na consulta clínica, anotando com detalhe toda essa história da atividade diurna e atividade noturna, vendo as comorbidades que o paciente tem, porque se ele tem comorbidade como diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, doenças inflamatórias, reumatológicas, asma, tireoidismo, a mulher menopausada, tudo isso aumenta o risco de desenvolvimento de transtorno do sono. Doença mental, né? Aumenta muito o risco de ter insônia, mas também de ter apneia obstrutiva. Tudo isso que eu falei, e vários outros transtornos crônicos, né? Muito, a maioria das doenças crônicas estão associadas a prejuízo do sono. Então, se o paciente já tem qualquer uma dessas comorbidades, e muitas vezes ele tem mais do que uma, né? A gente tem que se preocupar em investigar o sono. Se a consulta já aponta para isso, a gente precisa confirmar. Se for insônia, a gente consegue fazer o diagnóstico clínico. Mas é muito comum que o paciente que tem insônia tenha também a apneia obstrutiva de sono, que a gente chama de COMISA. Essa associação que é muito prejudicial para o paciente, porque ele passa a ter dois transtornos de alta prevalência, mas de alto impacto na qualidade de saúde, né, e de vida dele. A gente precisa fechar o diagnóstico, confirmar o diagnóstico e tratar. E aí, sim, pode ser que eu precise fazer uma polissonografia, que é o exame noturno, que vai monitorar variáveis fisiológicas no estado de sono. Existem níveis diferentes de estudo do sono, né, de polissonografia. Não sei se vocês querem que a gente comente aqui os tipos, se vocês acharem que é interessante, mas, em geral, a gente tem mais fácil acesso a uma polissonografia portátil, que é a polissonografia tipo 3, que a gente chama de monitorização cardiorrespiratória do sono, que é um aparelho pequenininho que pode ser levado para casa, que é disponível tanto na rede pública quanto na rede privada, mas é um exame mais restrito porque ele serve para triagem e diagnóstico de transtorno respiratório, apenas. Né? Se a gente quer investigar outros transtornos do sono, como comportamentos anormais do sono, como qualidade do sono, eficiência do sono, se o indivíduo tem uma epilepsia noturna, se ele tem uma parassonia, se ele tem muitos despertares por pernas inquietas e eu quero confirmar se ele tem movimentos periódicos dormindo, eu preciso fazer um estudo mais completo. E em todos os tratados de sono, as academias científicas que estudam sono, a Academia Americana, a Associação Brasileira, a Academia Europeia de Sono, todos eles consideram a polissonografia tipo 1. A padrão ouro é a mais completa porque ela investiga todas as variáveis. Dependendo dos sensores que você coloca, você pode fazer uma montagem muito completa ou uma montagem mais reduzida. Bruxismo do sono, né? Para criança, você pode medir pH e ver se ela é um dos sinais que ela tem refluxo associado, né? Refluxo associado à apneia. Então, é um exame mais completo. E durante o dia você pode fazer teste das latências do sono para ver se o indivíduo tem uma sonolência excessiva e se somando aquela, a média das latências do sono, se ela for muito encurtada, ou seja, se menos de 8 minutos ele dorme, às vezes ele dorme com 2 minutos, com 3 minutos, e aparece a intrusão de um sono, que a gente chama de sono REM, que é uma fase, né, do sono. Se ele aparece precocemente dentro desses cochilos no teste diurno, mostra uma síndrome na coleta. Transtorno na coleta pode ser primário, pode ser uma doença, ou pode ser secundário a um outro problema. Às vezes, o paciente que tem apneia de sono grave e não trata, ele pode desenvolver sintomas na coleta, que é uma sonolência diurna muito grave, que ele, às vezes, cai com ataques de sono, se alimentando, às vezes, conversando, às vezes, operando máquina, dirigindo. E ele pode, nesse padrão aí, ter um sono REM também muito regulado. Pode aparecer no teste de latência múltipla de sono, ele pode ter o sono REM precoce, né, com a latência curta, e nem sempre o paciente tem narcolepsia doença, ele tem, às vezes, uma síndrome associada. Então, em geral, a gente investiga, claro, além de fazer toda a pesquisa metabólica, as pacientes associadas, né, mas, em geral, a gente vai usar ou fazer uma boa consulta, pode utilizar questionários específicos, mais adiante, na consulta, e avaliar transtornos psiquiátricos do humor é importante, né? E muitas vezes vem associado à insônia. E lembrar sempre de ver o INC, o peso e a altura desse paciente que tem sobrepeso ou obesidade, porque isso por si só é um fator de risco e de desenvolvimento de apneia obstrutiva. E até de insônia também. Certo. Doutor Igor, doutora Clélia tinha falado um pouquinho sobre os riscos que esses distúrbios do sono podem trazer para a saúde, né? E eu queria te perguntar os riscos que uma rotina que não prioriza o sono pode trazer para o sono em si, sem ser para o indivíduo. Que hábitos que a gente tem durante o dia que podem prejudicar esse sono correto? Falando só antes de um pouquinho para responder exatamente a pergunta, só contextualizar aqui o que a doutora Clélia falou, né? A síndrome do sono insuficiente. Porque sempre se teve muita ideia de que assim, eu não posso parar de me alimentar porque senão eu vou ficar desnutrido, não posso parar de beber água porque eu vou desidratar, eu não posso parar de respirar porque senão eu vou morrer. Mas o sono nunca foi visto dessa forma, né? Então, o sono sempre foi visto algo que eu posso, talvez, abrir mão, negociar. E um dos principais neurocientistas do mundo, que é Matthew Walker, ele usa uma frase bem interessante: o sono é inegociável. Então, se você está devendo sono, essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde e das mais variadas formas possíveis. Então, é bem interessante esse contexto, né, de que, inclusive, em 2020, a BBC publicou uma reportagem chamada A Vingança do Sono ou a Procrastinação da Hora de Dormir, que era muito frequente em jovens chineses que trabalhavam em setores de tecnologia, mercado financeiro, e que, como eles trabalhavam numa rotina muito puxada, eles acabam dizendo, eu saio muito tarde do trabalho, mas eu quero ter tempo para fazer minha academia, para sair com meus amigos, para fazer um happy hour. E é resultado, iam dormir de 2 da manhã, mas tinha que acordar às 6 para voltar para o trabalho. E as consequências disso foram vistas em muito pouco tempo. Transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, ganho de peso, aumento do risco de suicídio, isso tudo já está muito bem documentado, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter essa consciência é o seguinte: o preço vai chegar, e das mais variadas formas possíveis, e de formas que talvez você não associe à privação do sono. Caramba, eu estou tão irritado, estou brigando com o meu companheiro, com a minha companheira, eu estou rendendo pouco no trabalho. Então, acho que a principal conscientização que a gente tem que passar seria exatamente essa, tá? Assim, esse preço vai chegar e vai chegar de diversas formas. Só alguma coisa, Paulo, tu falou dos outros sintomas que a gente deveria esclarecer? Na verdade, a pergunta era mais porque, às vezes, não é nenhum indivíduo que não prioriza sua rotina de sono. É a nossa própria modo de vida, né, que não permite que a gente durma direito. Quando a gente tem que descansar, a gente não consegue desligar, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que sair de casa, a gente tem que se divertir. Então, é um monte de coisa que compõe nosso modo de vida e a gente, quando precisa desligar, a gente precisa dormir, a gente não consegue, né? Aí, eu acho que tem dois grandes vilões aí. Acho que o primeiro deles se chama eletrônicos, aparelhos eletrônicos portáteis. Porque do ponto de vista fisiológico, o que é que o nosso cérebro entende? Nosso cérebro entende que se existe luz branca ou luz natural, é dia, se não tem, é noite. Infelizmente, com o advento dos dispositivos eletrônicos, essa luz artificial, né, que esses dispositivos eletrônicos emitem, ele tem um efeito de suprimir um hormônio chamado melatonina, né, que é um dos principais hormônios envolvidos no processo de adormecimento, e que, assim, infelizmente, a gente não tem consciência disso. Então, se a gente for ver as grandes cidades, é o tempo todo, muito semáforo, muita iluminação, aparelho eletrônico, aqueles anúncios eletrônicos, aqueles banners que aparecem de propagandas. Então, assim, isso, o nosso cérebro simplesmente está entendendo. Se está muito claro, deve ser dia. Então, eu preciso suprimir a melatonina. Então, sempre o que a gente tem de acontecer é que as pessoas vão cada vez dormindo mais tarde, mas o horário de acordar se mantém. Né? Isso vai gerando um estado que a gente chama de jet lag social, né? Ou seja, a gente vai acabar privando uma hora, assim, ah, mas uma hora de sono não faz falta, faz. Faz muita falta, principalmente em algumas fases do sono. A gente sabe que uma das fases do sono é o sono REM, que é uma das fases em que a gente tem aqueles sonhos mais vívidos, né, mais estranhos, vamos dizer assim. Ele predomina na segunda metade da noite. Então, se você achar que, ah, eu só estou abrindo mão de uma horinha de sono, na verdade, você pode estar abrindo mão de 30% a 40% do seu sono REM. A gente sabe que cada fase do sono tem componentes, né, tem propriedades e funções diferentes. Então, a nossa rotina, eu acho que muita gente tem que conscientizar hoje o que é prioridade. Se a prioridade é a gente continuar priorizando o trabalho, continuar priorizando os estudos, o sono vai ser sempre secundário. E tudo que é secundário, a gente não dá valor, a gente não valoriza e vai abrir mão. E as consequências, como a gente falou, vão vir. Então, acho que a primeira conscientização da gente é que, assim, a gente não tem um botão de liga e desliga, em que eu vou ligar o interruptor, vou ficar acordado, agora eu vou desligar e vou dormir. O sono é um processo, é um adormecimento. Então, a gente sabe que diversas condições do corpo acontecem antes da gente adormecer. Então, a gente tem, por exemplo, o aumento da melatonina, a queda da temperatura corporal, que ela precisa acontecer para o processo de adormecimento vir, né, vamos assim. Então, se, por exemplo, ah, eu só tenho tempo para fazer academia às 10 horas da noite. Tá, você vai chegar com o corpo extremamente quente, né, porque o exercício físico promove esse tipo de estímulo. Então, assim, o que é que você está dizendo para o seu organismo? Que hora de ficar acordado. Então, acho que o que a gente tem que entender é exatamente isso. Quais são as nossas rotinas, né, quais são os nossos hábitos que estão promovendo. Então, é o que a gente sempre orienta, o que a gente chama de higiene do sono. Ou seja, criar uma rotina de hábitos saudáveis que promovem um sono de qualidade. Então, por exemplo, uma hora antes do horário que eu estou almejando dormir, precisar desconectar dos dispositivos eletrônicos, tentar diminuir a iluminação do ambiente, então talvez utilizar luzes indiretas. A tonalidade amarela, ela é mais agradável, né? Ela é menos danosa do que aquela luz branca artificial. Evitar alimentações muito pesadas durante a noite. A gente sabe que isso também promove uma fragmentação do sono, ou seja, um sono de menor qualidade. Então, assim, a gente vai entendendo qual a rotina do paciente. A doutora Clélia falou, a gente tem que entender quem é esse paciente, qual é a rotina desse paciente e mudar os hábitos de sono. Não adianta realmente eu chegar da academia de 11 horas da noite, tomar um banho, agora vou dormir. Não vai funcionar. É necessário um tempo para o nosso organismo se preparar para esse processo tão complexo de adormecimento. E também a gente esclarecer que o sono não é um cérebro desligado. A gente sabe que durante o sono o cérebro da gente está muito ativo. Em determinadas fases, que a gente chama inclusive do sono REM, o cérebro está quase parecido com a vigília, está, né, quase acordado, vamos dizer assim. Então, acho que o que a gente poderia resumir seria isso: conscientização de que o sono é necessário, aquele tempo de 7 a 9 horas. Obviamente, existem variações de idade e tudo, mas num adulto saudável, a gente falaria 7 a 9 horas, ele precisa ser respeitado. E se eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu tenho que me organizar para dormir em determinado horário, que esse terminal respeita esse tempo mínimo de sono e a começar a priorizar meu sono. Então, se eu quero deitar às 10 horas da noite, a partir das 9, eu não vou mais ter acesso a dispositivos eletrônicos, eu vou diminuir a iluminação da casa e vou praticar, por exemplo, atividade relaxante. Um livro que seja interessante, ouvir um programa, uma música que eu goste. Então, acho que é mais a questão da gente priorizar sono. Porque se a gente não priorizar, vai ser sempre secundário. E o que é secundário nunca é prioridade. Eu lembro que hoje o Saúde é o Tema fala sobre distúrbios do sono e estamos recebendo a supervisora do Serviço de Neurologia do HC e vice-supervisora do Programa de Residência Médica em Neurologia do HC, Clélia Franco, também o neurologista e médico do sono, Igor Figueiredo, e o estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Paulo Felipe Bezerra. Paulo, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar à doutora Clélia, doutor Igor tinha falado anteriormente do exemplo dos jovens chineses, né? Eu queria desenvolver um pouquinho nesse aspecto, como a idade, o ambiente, a profissão de um indivíduo pode contribuir para o desenvolvimento de um distúrbio do sono? Bom, cada faixa etária, ou grande grupo de faixa etária, né, vai ter uma necessidade de sono diferente. Então, a quantidade de sono da gente, tanta quantidade quanto a qualidade, tem muito a ver, primeiro com nossa idade e principalmente com nosso perfil genético, familiar. Então, as famílias têm um padrão de sono. E esse padrão de sono do indivíduo muda no decorrer da vida dele. Quanto mais jovem é o indivíduo ou o animal, isso não é só para a espécie humana, né? Quanto mais jovem é o animal, ele precisa de uma taxa metabólica maior, ele precisa dormir mais, ele vai precisar de um melhor funcionamento endócrino. O indivíduo mais jovem vai dormir, às vezes, metade. Por exemplo, o bebê, às vezes, dorme metade do dia, às 24 horas, né? Então, essa quantidade de horas tende a ser sempre maior, quanto mais jovem a gente é, e vai diminuindo essa necessidade com o decorrer do envelhecimento, do grande idade. Então, um jovem adulto, ele geralmente precisa de 8, 9 horas. Alguns adultos que até precisam, jovens, precisam até de 10 horas. Isso é o perfil individual. Quando ele vai ficando mais velho, um adulto de meia idade vai precisar em torno de 7, 8 horas. E quando fica mais velho, depois de 60, isso tende a diminuir, passa aí para em torno de 6 horas. Geralmente, os extremos para o adulto costuma estar relacionado a algum transtorno, outra doença. Então, é patológico. Então, o indivíduo que começa a dormir além de 10 horas, geralmente a partir de 9 horas, ou menos do que 5 horas, ou até 5 horas, geralmente esses extremos estão correlacionados a problemas de outras doenças, e geralmente isso leva a maior risco à mortalidade. Então, a gente sabe que geralmente quem dorme menos do que 5 é quem tem insônia mais grave, né? Quem dorme mais do que 10 é que tem alguma hipersonolência, e geralmente não é uma hipersonolência primária. A maioria dos casos, quem tem muita sonolência está associada a transtornos metabólicos, né? Doenças reumatológicas, hipotireoidismo, obesidade grave, outro transtorno do sono, como o caso da apneia. Raramente é uma narcolepsia, que é uma doença mais rara. Então, esses extremos geralmente são associados a doenças para um indivíduo adulto, né? Então, em média, o adulto vai dormir aí 7, 8, 9 horas, né? Algumas profissões, como é o caso do trabalhador em turnos, né? Está associado a prejuízo do sono, porque alguns turnos de trabalho, principalmente aqueles turnos rotativos, que ele não consegue estabelecer um ritmo, faz com que ele esteja sempre com irregularidade no horário de dormir, no horário de estar acordado, e ele não consegue se adaptar ou habituar, né? Então, geralmente, o indivíduo fica mal adaptado ao horário do trabalho. O ideal é que o indivíduo consiga estabelecer um ritmo, mesmo aquele que trabalha em turno noturno, ele tem uma ideia de ritmo para que, quando ele esteja em casa, ele consiga fazer reposição e consiga dormir, inclusive de dia, né? Para isso, a gente tem algumas orientações. Às vezes, a gente precisa usar medicamentos, às vezes é necessário, por se tratar de uma necessidade profissional, de um indivíduo usar, às vezes, algumas medicações estimulantes para ele se manter acordado e alerta no horário de trabalho, principalmente se ele tem uma profissão de risco. Por exemplo, quem trabalha com controle de voo, ou quem dirige durante a noite, né? E aí, às vezes, ele precisa usar um psicoestimulante sob supervisão, com acompanhamento médico, e, às vezes, tomar medicação para dormir em casa durante o dia. Às vezes, a gente precisa acompanhar essa mudança do ritmo circadiano. Mas se a gente consegue, dentro disso tudo, fazer um perfil, a gente orienta e o paciente vai conseguir fazer reposição do horário de dormir, por exemplo, de dia. Esse indivíduo que precisar dormir de dia, ele vai ter que fazer o ambiente do quarto totalmente escuro, né? A família tem que estar orientada para que não atrapalhe o horário dele dormir durante o dia, a questão de ruído, tudo isso a gente precisa observar e preparar para que favoreça o descanso. Bom, profissões que aumentam o contato, né, com os tipos, o Igor já falou, principalmente a luz de eletrônicos, quem trabalha continuamente em telas de computador, né? Tem muitas profissões hoje precisam, são horas a fio. Sempre que possível, o indivíduo fazer intervalos. E quando tiver intervalo de almoço, por exemplo, eu sempre oriento. Se você está com sono, procure programar cochilos dentro do seu horário de trabalho, que não prejudique sua atividade de trabalho, mas isso é terapêutico, né? A gente não pode interpretar isso como preguiça, né? Porque, às vezes, fica com essa ideia, às vezes, as pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, não percebem que a gente programar cochilo para repousar e para repor o sono, isso é necessário para o indivíduo que sofre privação. Então, muitas vezes, programar cochilo no horário de almoço, você se alimenta e faz 40 minutos, às vezes, uma hora, porque não é um cochilo de manutenção, é de reposição. O cochilo de reposição, ele precisa ser mais prolongado, dependendo de quantas horas você deixou de dormir no momento de sono, do seu bloco de sono maior, né? Muitas vezes, a maioria dos indivíduos com essa história de síndrome do sono insuficiente, muitas vezes, todas as noites, está devendo 2 horas, porque às vezes não completou o último ciclo de sono, porque despertou mais cedo para ir trabalhar, ou porque avançou, né, no horário de dormir pela madrugada, porque ainda estava fazendo alguma atividade. E lembrar que o sono mais importante, além do REM ser muito importante, mas a fase de sono profundo, que é a fase de sono 3, ela acontece predominantemente na primeira metade da noite. Né? Então, muitas vezes, quando a gente não vai dormir, vai dormir só depois das 3 da manhã, muitas vezes você já passou o maior período, ou o principal período, em que deveria acontecer a fase 3, que é na primeira metade. E aí, o sono, como o ritmo circadiano tem um momento exato para acontecer, muitas vezes você pulou naquela fase. Claro que quando a gente está privado de sono, a tendência é fazer um rebote do que se está mais privado. Então, em geral, o rebote ou a reposição vai vir do sono 3 e do sono REM. Né? Isso é muito comum, às vezes a gente pega um cochilo e começa a sonhar, né? No cochilo, às vezes, curto, porque o rebote de REM, a importância dele é tão grande, e do 3 também, que você acaba num cochilo já entra, às vezes, no sono REM. Quem é privado da madrugada, porque quem acorda mais de madrugada para trabalhar, geralmente cortou, foi o finalzinho do sono, e era mais rico em fase de sono REM. Então, ele foi fazer o cochilo e ele acaba repondo mais o REM. Então, assim, existem muitas profissões em que obrigam o indivíduo a estar desperto no horário que, convencionalmente ou biologicamente, ele estaria dormindo, claro que vai ter impacto sobre o sono. Dessa forma, se o indivíduo está naquela profissão, porque ele precisa estar ali, ele gosta, né? É importante. Meu Deus, se a gente não tivesse profissão que fizesse plantão noturno, né? Quantas profissões ou quantos profissionais deixariam de estar nos ajudando ou contribuindo para a atividade da sociedade, né? Então, claro, é necessário, mas aí a gente precisa, e nós estamos aqui para isso, né? Para auxiliar, orientar, a fazer a boa condução e a boa adaptação, para que ele possa, em algum momento, repor, né, e melhorar a qualidade do sono dele. Claro que isso também é idade dependente. Chega uma determinada idade que a gente precisa trocar aquele ritmo, que a gente não consegue ficar cronicamente. Então, por isso que quem trabalha em turnos, né, tem um tempo menor, né, da vida profissional para trabalhar em turnos. Depois ele vai precisar mudar aquele período dele de trabalho para um trabalho de outro. Mas é importante que a gente faça sempre essa orientação de que o indivíduo procure auxílio e seja acompanhado, para que ele possa ter uma orientação segura. Né? Não tomar medicação, não fazer automedicação, que é muito arriscado. Aí, no caso, tanto a doutora Clélia quanto o senhor doutor Igor falaram muito sobre a questão da privação do sono. Mas quando a gente sente muita sonolência e a gente dorme muito, mas a gente não tem esse potencial reparador do sono. A gente dorme 11, 12 horas às vezes e se sente cansado, como se não tivesse dormido nada. Também é um indicativo de um distúrbio. É, o que é curioso, a doutora Clélia já levantou a bola aí sobre a questão dos extremos, né? Então, a gente sempre fala, o ideal é de 7 a 9 horas. Aí pode ser que a pessoa entenda, então quanto mais sono, melhor. Só que não, novamente, né? A gente vê nas curvas, nos estudos científicos, esse gráfico em U, que a gente chama. Então, menos de 7 horas está associado realmente a um aumento de mortalidade, aumento de diversas doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, acidentes automobilísticos, infarto do miocárdio. Mas as pessoas que dormem 9, 10, 11 horas e continuam cansadas, que geralmente é o que acontece, é um pouquinho paradoxal, mas apesar dela dormir mais, ela também tem um aumento de mortalidade. Algumas hipóteses, né, para esse fenômeno é exatamente que, por ter um sono de má qualidade, talvez seja uma tentativa do seu organismo compensar com maior quantidade. Né? Mas o que dá para entender para a gente é que, se eu durmo 11 horas, 12 horas, acordo cansado, passo o dia cansado, caracteristicamente alguma coisa está acontecendo, que a qualidade desse sono ela não está satisfatória. Então, muito provavelmente, esse indivíduo tem um sono muito fragmentado, deve ter algum transtorno do sono. A gente vê, acho que na prática, a apneia, de fato, é uma das mais prevalentes. Né, que o indivíduo ele dorme cansado, acorda cansado, dorme 10 horas, mas é um sono não reparador. Né? Então, na apneia, a gente tem essa caracterização do indivíduo, ele está intercalando entre respirar e dormir, né, a noite inteira, então, realmente, é um sono de péssima qualidade. Então, respondendo especificamente à pergunta, se você dorme demais, 11 horas, 12 horas, E ainda assim não se sente disposto, né? Não tem aquela sensação de que acordar revigorado, disposto para continuar o dia todo, é muito provavelmente, embora a sua quantidade de sono esteja, digamos assim, acima do ideal, mas provavelmente a qualidade desse sono está de forma inadequada. E aí realmente é importante passar num profissional que esteja capacitado para fazer esse diagnóstico, né, de forma adequada e poder tratar. E a gente sabe que alguns transtornos do sono, como a apneia, elas têm uma resposta excelente às mesmas medidas. Né? Então, a gente vê vidas sendo transformadas através de um tratamento e os pacientes acabam chegando. A doutora Clara também sabe muito bem. Eles dizem, minha vida mudou. Fazia 10 anos que eu não sabia o que era dormir. É um indivíduo que dorme, por exemplo, a gente teve casos de indivíduos que dormem, por exemplo, segurando um cortador de presunto. Olha o risco que esse indivíduo está superposto. Né? Ele está cortando uma carne, ele está, por exemplo, teve um paciente nosso que trabalhava numa fábrica de pipoca com forno de alta temperatura e ele dormindo segurando o forno. Ou seja, imagina a pressão de sono, né? A intensidade que esse cérebro está sentindo de dormir, embora ele esteja dormindo um tempo satisfatório. Então, acho que essa tradução de que eu durmo demais e não sinto revigorado, muito provavelmente ele tem algum transtorno do sono que está permitindo que a sua qualidade do sono seja insatisfatória, né? Então, ele está tentando compensar aquele sono de má qualidade com a maior quantidade, mas a gente sabe que isso na prática não acontece. E qual seria, doutor Igor? Ah, desculpa, doutora Clara. Só uma observação em relação a quem dorme muitas horas de sono, além do que falou, que muitas vezes é uma grande quantidade de horas porque o sono é de má qualidade, pelo INAP, né? Mas lembrar, existem transtornos do sono que a própria sonolência excessiva é a doença, né? Então, tem indivíduos que têm, por exemplo, tem a narcolepsia, né? É uma doença, a hipersonia primária é outra doença. Existem doenças que comprometem a função de uma área do cérebro chamada hipotálamo, em que o indivíduo tem deficiência na manutenção da vigília. Então, já é o inverso, é meio que o inverso da insônia. A insônia é o indivíduo que não consegue dormir, né? Mas tem indivíduos que têm dificuldade de se manter acordado e dormem muito à noite e dormem muito de dia também, né? Muitas vezes, esse que dorme muito à noite, embora horas de sono e os hipnogramas, às vezes passa por todas as fases do sono, mas continua com sonolência. Então, lembrar disso também. O indivíduo que tem o sintoma de hipersonolência, ou sonolência excessiva, diurna ou mesmo noturna, dormindo muito, pode ser pode ser a má qualidade de sono por um outro transtorno mais comum, que é a apneia ou a perna inquieta, por exemplo, e ele está apenas privado de sono e precisando repor, mas às vezes a sonolência excessiva pode ser o próprio transtorno, vai ter tratamento também, geralmente medicamentoso, e vai ficar, e a gente vai poder melhorar bastante a qualidade de vida do indivíduo, no caso do narcolepsia ou hipersonia. E lembrar também dos transtornos metabólicos. Às vezes é um hipotireoidismo que não foi tratado. Às vezes é uma depressão crônica que foi diagnosticada e não está sendo tratada, né? Então, às vezes, o sintoma de muitas horas de sono e que não é reparador, muitas vezes é um sintoma de um outro problema de saúde e muitas vezes tratado. Então, sempre pesquisar, investigar, porque, como graças a Deus, a maioria dos transtornos são tratáveis e a gente consegue melhorar, isso vai ter um impacto muito importante na vida do indivíduo, da família dele e na atividade profissional, em todas as atividades, né? Se ele melhora, vai melhorar também, para fazer esse lembrete. Certo. Obrigada, doutora Clélia. E, doutor Igor, você estava falando sobre a gente procurar o médico, né? Que médico a gente procura se a gente percebe que a gente tem problemas em relação ao sono? A gente tem hoje já realmente a especialidade de medicina do sono muito bem consolidada, né? Mas eu acho que, infelizmente, ainda tem muitos poucos profissionais que têm realmente esse tipo de formação. Eu acho que o nosso objetivo como profissionais, como médicos do sono, é exatamente instruir os colegas que são generalistas ou que têm outras especialidades para entender e fazer um rastreio das principais condições que são mais frequentes, né? Então, por exemplo, a gente pensa, então para fazer um diagnóstico de um transtorno do sono eu preciso de um aparelho muito caro, muito complexo. Não necessariamente. A gente, por exemplo, aplicando ferramentas como um diário do sono, que qualquer pessoa consegue aplicar num posto de saúde, por menor estrutura física que ela dispõe, você consegue aplicar um diário do sono. Você consegue, por exemplo, fazer um questionário. Existem ferramentas muito bem validadas, né, como o Stop Band, que a gente utiliza para a apneia, que você já começa a estratificar. Então, por exemplo, eu estou com um paciente que ronca, que o companheiro ou a companheira já viu ele parando de respirar à noite, que tem cefaleia matinal, que está cansado durante o dia, que tem o IMC elevado. Você aplica uma ferramenta que está gratuita, que está disponível para qualquer profissional de saúde, como o Stop Band, e tem uma pontuação elevada, muito provavelmente esse indivíduo tem apneia do sono. Então, você já consegue adiantar muito a vida desse paciente, encaminhar para um centro de referência, né, fazer um rastreio. Então, assim, obviamente que passando com um profissional que é especializado em medição do sono, ele vai estar apto a dar diagnósticos mais complexos. Né? Você sabe, por exemplo, a narcolepsia, uma parassonia, realmente vai exigir uma estrutura tanto de conhecimento como de estrutura física mesmo, né? De exames complementares mais complexos. Mas eu acho que a grande missão nossa é exatamente conscientizar os colegas e a população dos principais transtornos. Para o que a Clélia falou, sono insuficiente, você mesmo já pode começar a se policiar. Poxa, será que eu não estou dormindo realmente o mínimo nas 7 horas? 7 a 9 seria uma média, né? A gente sabe que tem pessoas que precisam dormir menos e dormem mais, seriam os dormidores curtos e dormidores longos. Mas, de uma forma geral, só o que a gente já está fazendo aqui já é uma coisa muito importante. Né? A gente conscientizar as pessoas e você ir atrás. Se você ronca, tem cefaleia matinal, está muito cansado, procura um especialista. Né? Se você está dormindo menos do que o ideal e está com aqueles sintomas que a gente falou, dificuldade de concentração, irritabilidade, será que realmente a solução do seu problema seria tomar um estimulante ou seria dormir o tempo necessário que o seu corpo está pedindo, né? Que o seu corpo está pedindo socorro? Então, realmente, acho que respondendo a pergunta, sempre que tem uma queixa, eu vou procurar um médico do sono, realmente seria o ideal, a gente sabe, mas o acesso muitas vezes é difícil. Né? Então, acho que a gente conscientizar nossos colegas dos principais transtornos do sono e a população dos principais sintomas desses transtornos, eu acho que a gente já está realmente fazendo um grande trabalho para a sociedade. Doutora Clélia, queria te perguntar, assim, de forma breve, para o pessoal de casa entender, como é o tratamento para uma pessoa que possui esses distúrbios do sono? A senhora tinha falado já algumas formas de tratamento, o doutor Igor tinha falado sobre o tratamento da apneia especificamente, que era muito efetivo. A senhora pode falar um pouquinho sobre? Bem, o tratamento vai ser específico para determinado transtorno, né? Então, a gente precisa fazer o diagnóstico do que se trata para que a gente possa escolher um tratamento adequado. Para todos os casos, a higiene do sono é o princípio básico, né? Então, a higiene do sono, que é, na verdade, são técnicas comportamentais da gente tentar melhorar o ritmo do, né, de sono e vigília e proteger o ambiente externo e interno para que o sono aconteça. Então, diminuir estímulos que sejam estressores ou estressantes, tanto ambientais quanto cognitivos, mentais e afetivos, no momento que a gente pretende dormir. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está fazendo grande coisa, que é planejar e realmente ser firme na higiene do sono, para todos os transtornos. Bom, a partir daí, cada transtorno específico vai ter seu tratamento. Por exemplo, insônia. A gente sabe que para insônia crônica, que é aquela pessoa que tem mais de 3 meses com queixas para começar, para manter o sono ou despertar precoce, que aconteça mais de 3 vezes por semana na insônia crônica, padrão ouro de tratamento é fazer terapia cognitiva comportamental. Ou seja, você precisa ter acesso, que não é muito fácil na rede pública, por exemplo, a gente tem acesso ao grupo de psicólogos ou psicólogas que façam essa técnica específica de acompanhamento psicológico, terapia cognitiva. Depois vão existir medicamentos que possam facilitar o sono, né? Existem várias classes de medicamentos, isso é uma coisa à parte, e tem um médico que deve prescrever. O paciente não deve se automedicar. Para insônia, a gente tem que ter esse tipo de abordagem. A apneia obstrutiva do sono, que são as duas principais, a apneia obstrutiva do sono, tanto na criança quanto no adulto. Diagnóstico clínico e polissonográfico para ser objetivo. E aí, no caso dos adultos, geralmente, a primeira linha de tratamento é o uso do aparelhinho para pressurizar o ar e receber uma obstrução da garganta. Né? E, geralmente, esse aparelhinho é chamado de CPAP. Para indivíduos que têm doenças mais graves, como são pacientes neurológicos que têm fraqueza muscular importante, doença neuromuscular, eles geralmente vão precisar de um BIPAP, que é um nível, é um bilevel, ou seja, pressuriza na inspiração e despressuriza na expiração. Então, existe também esse... E, às vezes, até ventilação mecânica, dependendo da gravidade, né? Mas, para doenças respiratórias, a gente geralmente vai precisar de um aparelhinho para respirar. Quando não é esse aparelho externo, o pessoal da odontologia que faz a odontologia do sono pode ajudar fazendo adaptação, escolhendo um aparelho intraoral que avance o queixo, a mandíbula, e faça uma retenção da língua para aumentar o espaço aéreo lá na garganta. Pode ajudar muito também os casos de apneia que não conseguiu adaptar o CPAP. Né? Procedimentos cirúrgicos, muitas vezes corrige alterações craniofaciais que estão causando a apneia, né? Tem pessoas que têm problemas específicos, língua grande, queixo pequeno, a maxila pequena, isso é mais comum em criança e adolescente, mas tem muitos adultos que não corrigiram esses problemas quando jovem e que na vida adulta desenvolvem progressivamente a apneia obstrutiva e que podem ser curadas pelo procedimento cirúrgico com o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, com otorrino. Então, são pessoas que são grupos de cirurgiões que são especializados nisso. Medidas de perder peso é super importante em pessoas que têm sobrepeso ou são obesos e que desenvolvem transtornos do sono. Não só para a apneia obstrutiva, mas também para a hipoventilação, ventilar mal à noite e também para a insônia. Então, perder peso é uma questão de saúde para quem tem sobrepeso ou obesidade com complicações, né? Então, perder peso é um tratamento. Atividade física regular em horários adequados, que não prejudique o sono, é terapêutico também, né? Porque vai nos ajudar em todos os transtornos. Correção da alimentação, orientação da nutricionista pode ser importante para melhorar essa alimentação, principalmente nos casos obesos, né? Musicoterapia ajuda muitas vezes, meditação, técnicas de relaxamento. Cada indivíduo vai encontrar a sua para quem tem o estado hiperalerta, quem fica ansioso no momento de relaxar, quem tem insônia inicial, né? Nas parassonias, vai depender muito do tipo de parassonia. Muitas vezes a gente faz orientação de fazer cochilos programados antes de ter um ataque de terror noturno ou um ataque de despertar confusional, né? Às vezes, porque eles acontecem geralmente no horário específico da noite, às vezes a gente pode orientar a família a fazer despertar programado um pouquinho antes, 20 minutos antes. Durante uma semana, isso aí é trabalhoso, mas geralmente corrige. Porque na criança, em geral, a gente evita usar medicamentos, né? Transtornos comportamentais, quem esqueceu, o sono REM, que é muito comum, o transtorno comportamental, o sono REM, em indivíduos que desenvolvem transtornos demenciais, então, ou doenças neurológicas, né? Doença de Parkinson, doença de Levy, demência de Alzheimer, demência vascular, alguns indivíduos que têm algumas doenças genéticas podem desenvolver com maior facilidade como sintoma, né? Como transtorno do sono, com transtorno comportamental do sono REM. E aí, esses casos, a gente precisa tratar com medicamentos. O que mais, Igor? Movimentos periódicos, né? Pernas inquietas, vai ter um tratamento medicamentoso, mas também a atividade física vai melhorar bastante. São muitos transtornos, né? Epilepsia noturna, geralmente a gente vai precisar fazer os antiepiléticos no horário de dormir. Então, se a gente começar com higiene do sono, com atividade física regular, fora do horário que atrapalha o sono, e uma meditação, um relaxamento na hora de dormir, isso já vai ajudar bastante a conseguir fazer isso. E buscar, eu digo para os profissionais de saúde, é essencial que todos os profissionais de saúde, quando for atender o seu cliente, seu paciente, pergunte como é que está o seu sono. Se ele incluir essa pergunta na consulta e se interessar em investigar e pelo menos encaminhar o paciente para uma investigação, ele já vai estar ajudando muito, porque é muito prevalente insônia, síndrome de sono insuficiente, síndrome de atraso de fase do sono e a apneia obstrutiva do sono são muito frequentes. E a gente, às vezes, se não diagnostica, o indivíduo mantém uma má qualidade de vida e o risco de desenvolvimento de outras comorbidades, né, que se associam. E a gente precisa interromper essa evolução da nossa. A gente pode fazer isso começando, se interessando por perguntar. Doutor, a gente está com um tempo bem curtinho, acho que uns 2 minutos, mas tem uma pergunta final que eu queria fazer que eu acho bem importante, que é, hoje em dia nas farmácias, a gente vê muito vendendo melatonina, né, sem necessidade de receita médica, nem nada. Tratamento, assim, a gente sabe que a automedicação é um grande problema, mas esse tratamento funciona? Quais são os problemas de consumir melatonina sem acompanhamento médico? Qual é essa questão? A primeira coisa que me preocupa é a dosagem, né? A gente sabe que são doses realmente muito baixas, mas assim, quanto realmente de dose tem naquele comprimido? A gente não sabe, né? Eles realmente são muito menos regulados do que aquelas medicações que passam pela supervisão da Anvisa. Então, nos Estados Unidos, já se comprovou que existe um comprimido que tem uns 5% da dose que deveria ter e outros que tem 400 vezes a dose. Mas é muito complicado a gente propor um tratamento sem saber nem quanto realmente existe da substância ali dentro. Segundo ponto é que é um hormônio, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, ah, não use esteroides porque é uma dose muito alta de um hormônio. Certo, mas a melatonina também é um hormônio, né? Então, e para insônia, nem é das medicações mais indicadas, né? A gente sabe que, dependendo do tipo de insônia, tem várias outras opções farmacológicas. Então, assim, acho que o que a gente pode resumir é qualquer substância, qualquer, digamos dizer assim, ah, é um chá, certo, mas assim, se você vai ingerir alguma substância ou algum medicamento que seja prescrito por um profissional especializado, primeiro para um diagnóstico correto, que muitas vezes os pacientes, ah, eu tenho insônia, você pode ter outra coisa, você pode ter um transtorno de atraso de fase, que está sendo caracterizado como insônia. Então, assim, antes de tratar, a gente precisa de diagnósticos. Para diagnosticar, a gente precisa de um profissional especializado para dar esse diagnóstico. Então, acho que o recado é nunca se automedique, pratique o que a doutora Cléria falou, assim, organize sua rotina, priorize o seu sono, pratique sua atividade física, perda de peso, evite os eletrônicos à noite, pratique uma atividade relaxante, antes de partir para uma solução mágica, uma pílula milagrosa, porque essa pílula não existe. Tá? Todo tratamento de condições complexas é complexo. Então, você organizando a sua rotina de sono, fazendo uma boa higiene do sono, você já está fazendo 80% do que você deveria fazer, vamos dizer assim, para resolver o seu problema. E realmente usar alguma medicação ou um hormônio como a melatonina é só sendo prescrito realmente por um profissional capacitado e na dose certa e no horário certo. Muito obrigada, doutor Igor. Agradeço também a participação da doutora Clélia e de Paulo Felipe Bezerra. Muito obrigada por participarem do Saúde é o Tema. A gente está acabando agora. Eu lembro que a vacina contra a Covid ela ainda está disponível para a população a partir de 6 meses. Se você não tomou, vá no posto de saúde tomar e não esqueça de continuar seguindo as medidas preventivas. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro que a edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, Isabel Baez, João Vitor Rodrigues, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, está o Juan Batista, também de jornalismo. A coordenação de transmissão e streaming ficou por João Vitor Rodrigues, com supervisão de Igor Cabral. E na edição, também João Vitor Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.